Fecheiro 18, página 142. A carruagem diária para Bath saía de Lembe Inn ao meio-dia e fazia a viagem em 4 horas, pelo preço de 4 chelins o assento interior ou 2 na boleia. Apesar de ter poupado escrupulosamente durante os 6 meses que trabalhara para o Sr. Thomas Cave, pouco dinheiro lhe sobrara. A viagem a Bath custar-lhe-ia no mínimo 10 chelins, que mal podia dar-se ao luxo de gastar. Tinha chegado a um acordo com Anne-Marie em relação às despesas domésticas e as duas refeições do dia anterior tinham sido tomadas na Black Horse, um estabelecimento mais caro do que a Cooper's Arms. Ela não se oferecera para pagar as bebidas, nem parecera reprovar a quantidade de rum que ele bebera. Preferia vinho do Porto. Assim, Richard dispôs-se a atravessar Bristol de ponta a ponta para conseguir um lugar de 2 chelins na boleia. Era necessário sentar-se no cimo da carruagem, exposto aos elementos, mas aquele dia não prometia chuva. As estalagens de onde as carruagens saíam eram sítios movimentados, com enormes pátios interiores, nos quais moços e cavalos com arreios andavam continuamente de um lado para o outro, e os criados estendiam tabuleiros de comida e bebidas aos futuros passageiros. Encontrando os 6 cavalos ainda por ligar ao veículo, Richard pagou 2 chelins por um lugar na boleia e foi para o salão, encostar-se a uma parede, até que lhe anunciassem que a carruagem para Bath estava pronta a receber os passageiros. Ali continuava, quando William Insull entrou a correr pelos portões e fez uma pausa para olhar em volta, com o peito ofegante. Willie! Insull aproximou-se apressado. Graças a Deus, graças a Deus! Disse sufocado. Receava que já tivesses partido. Que se passa? Anne-Marie está doente? Não, não está doente, respondeu Insull, com os olhos pálidos muito abertos. Pior, pior? Richard agarrou-lhe o braço. Morreu? Não, não. Marcou um encontro com o Cilly Trevelyan. Por que seria que aquilo não o espantava? Diz lá. Ele apareceu de visita ao cabeleireiro, que é lá ao lado. Ou pelo menos foi o que disse. Mas logo a seguir bateu à nossa porta e ainda eu não tinha subido as escadas da cave. Já a Anne-Marie lhe abria a porta. Limpou o suor da testa e olhou com ar suplicante para Richard. Tenho tanta sede, vim todo o caminho a correr. Richard desembolsou um dinheiro para uma caneca de cerveja fraca para Insull, que imediatamente a embrocou. Pronto, já estou melhor. Conta-me, Willy, a minha carruagem vai sair a qualquer momento. Nem fizeram segredo. Era como se tivessem esquecido que eu estava dentro de casa. Ela perguntou-lhe se ele queria alguma coisa com ela e ele disse que sim, mas depois teve um dos seus gestos de impaciência. Disse que não era a altura que tu poderias voltar, que regressasse às 6 da tarde, disse, e poderia ficar toda a noite. Assim, ele foi à casa do Joyce, o cabeleireiro. Ouvi-os a falar pela parede. Depois esperei até que a Anne-Marie fosse para cima e vim a correr atrás de ti. O seu rosto ansioso fixou em Richard os olhos de cão enforcado, implorando aprovação. Bath, Bath! Gritava alguém. Que fazer? Precisava do emprego, que raios! Porém, o seu lado masculino sentia-se ultrajado por Anne-Marie preferir Cilly Trevelyan. Logo, Cilly Trevelyan! A desonra era insuportável. Endireitou-se. Desisto do emprego em Bath, disse em tom lúgubre. Vem, vamos esperar para a casa do meu pai. Às 6 horas, a menina Latour e o Sr. Cilly Trevelyan vão ter uma desagradável surpresa. Pode ser que nunca veja o interior de um tribunal por fraude nos impostos, mas vai recordar-se do que lhe acontecer esta noite. Isso, juro. Como posso exigir a verdade a um homem de 36 anos? Embora seja meu filho, interrogava-se Dick, pressentindo terríveis problemas, embora não soubesse bem de que espécie. Que se passará? E por que não me quererá contar? Insel, aquela aduladora criatura, ali está sentado a lamber-lhe as botas. Oh, não que tenha malícia, mas definitivamente não é bom amigo para Richard. Richard, cautela com o rum. Um pouco antes das 6, justamente quando Mag ia servir o jantar na taberna, agradavelmente cheia, Richard e Insel levantaram-se. Era espantoso como aguentava bem o rum, pensou Dick, enquanto Richard descrevia uma perfeita linha reta em direção à porta, com Insel atrás dele. O meu filho está completamente embriagado. Andam sarilhos no ar e não me conta nada. O crepúsculo mantinha ainda no céu uma subtil claridade, porque o tempo estava bom. Com a raiva a crescer-lhe a cada passo, Richard caminhava tão rapidamente que Willie Insel tinha dificuldade em o acompanhar. A porta da frente não estava fechada. Richard deslizou para dentro. Fica aqui até que te chame, murmurou para Willie e depois rangeu os dentes. Com o Silly, que grande cabra! Subiu as escadas com os punhos fechados. No seu quarto encontrou uma cena que parecia saída de uma farsa clássica. A sua sensual apaixonada, deitada na cama de pernas abertas, Silly sobre ela com a sua camisa enfeitada à renda. Movimentavam-se para cima e para baixo, de um modo tradicional, Anne-Marie emitindo pequenos gemidos de prazer, Silly grunhidos. Richard pensara ter-se preparado para a cena, mas a raiva que o invadira retirou-lhe a razão. Havia uma lareira numa das paredes e ao lado uma caixa para o carvão e um martelo para partir os bocados maiores. Antes que o par que se encontrava na cama pudesse pestanejar, já ele atravessara o quarto, pegava no martelo e enfrentava os dois. Sobe, Willy, gritou Richard. Não, não se mexam. Quero que a minha testemunha vos veja exatamente como estão. Insel entrou e ficou a olhar de boca aberta para os seios de Anne-Marie. Senhor Insel, está preparado para testemunhar que viu a minha mulher na cama com o Senhor Silly Trevelyan? Sim, respondeu o Senhor Insel, a tremer e engolindo em seco. Anne-Marie contara a Trevelyan que Richard bebia muito, mas nos seus ensaios este não vislumbrara o que a imagem de um homem muito grande lhe poderia fazer. O calmo e composto defraudador da fazenda sentiu fugir-lhe o sangue do rosto. Meu Deus, Morgan vinha para matar. Cabra maldita, gritou Richard, voltando a cabeça para olhar para Anne-Marie, que tão assustada como Trevelyan se erguera da cama e tentava recuar para junto da parede. Sua cabra, sua prostituta, e pensar que te reconheci como minha mulher para te salvar a reputação. Não a considerava prostituta, senhora, mas já vi que me enganei. O seu olhar furioso ia dela para o parapeito da janela, onde se encontrava o relógio e a corrente, bem como a bolsa de Trevelyan. Onde está a vela, senhora? Perguntou com desprezo. As prostitutas anunciam o seu ofício com uma vela na janela, mas não vejo nenhuma. Cambaleou, hesitou, sentou-se pesadamente na beira da cama e pôs o martelo junto à testa de Trevelyan. Quanto a si, Silly, foi o senhor que me forçou a chamar esposa a esta pega, de modo que bem pode aguentar as consequências. Vou pô-lo em tribunal, acusado de adultério. Trevelyan tentou escapar-se. Richard agarrou-lhe um ombro com a mão forte e bateu-lhe suavemente com o martelo na testa suada. Não, Silly, não se mexa. De contrário, o seu sangue ficará espalhado sobre esta bela colcha. que vais fazer? Murmurou Anne-Marie, parecendo muito assustada. Richard, estás bêbado. Peço-te, assassínio não. Ergueu a voz, estridente. Pois ao martelo, Richard. Pois ao martelo. Mortes não. Pois ou. Richard obedeceu, soltando uma exclamação de desprezo. Embora o martelo estivesse muito mais próximo da sua mão que da de Trevelyan. Pensa, Trevelyan, pensa. Tem vontade de assassinar, mas não tem alma de criminoso. Insiste com ele, acalma-o, trata das coisas para que sigam na direção de vida. Por entre os gritos de terror de Anne-Marie, Richard ergueu o martelo, cuja cabeça usou para lhe erguer a camisa sobre o ventre. Depois voltou-se para ela com um espanto fingido. Era isto que querias? Meu Deus, devias estar desesperada por dinheiro. Não sabia qual dos culpados mais detestava. Se Anne-Marie, por vender os seus favores, ou Cilly Trevelyan, por tê-lo posto na posição de cornudo, obrigando-o a indicar que ela era sua mulher. Assim, impelido pelo rum, lançava-se violentamente pelo único caminho que lhe parecia poder castigar aqueles dois. Pelo menos naquela noite memorável e por todo o tempo que durasse depois a sua raiva. Não até ao tribunal, não. Não para ter lucro, não. Mas se morresse por aquilo, Falos ia receá-lo e temer as consequências. A mão levantou-se tão depressa que ninguém a viu. Agarrou Trevelyan pelo pescoço e ergueu-o, obrigando-o a ajoelhar-se no meio da cama. Tenho aqui uma testemunha de que o senhor me roubou a mulher. Tenciono processá-lo por isso. Hesitou e lembrou-se de uma soma qualquer. 1000 libras por danos. Sou um respeitável artesão e não aprecio o papel de cornudo. Principalmente quando foi com um peralvilho como o senhor Cilly Trevelyan. Estava disposto a pagar pelos serviços da minha mulher. Muito bem. O preço subiu. Pensa, Cilly, pensa. Está a encaminhar-se na direção em que eu próprio tencionava levar. Está a falar mais, a agir com menos violência. O rum está por fim a acalmá-lo. Trevelyan umedeceu os lábios e lembrou-se das palavras que ensaiara. Morgan, reconheço que tenho o direito de tomar as medidas previstas pela lei e admito que lhe provoquei alguns danos, mas não vamos exibir este caso no tribunal, por favor. A minha mãe e o meu irmão, e pense na sua mulher, na sua reputação pública. Se o nome dela fosse apresentado no tribunal, ficaria sem emprego. Seria banida? Sim, a raiva ia diminuindo. Morgan parecia de súbito confuso, doente, desconcertado. Admito livremente a minha culpa, aqui e já, balbuciou Trevelyan. Mas deixe-me resolver isto fora do tribunal, Morgan, aqui e agora. Não leva 1000 libras, mas pode conseguir 500. Deixe-me passar-lhe uma promissória de 500 libras, Morgan, por favor. Depois consideramos o assunto arrumado. Desconcertado por aquela rendição cobarde, Richard sentou-se à beira da cama, interrogando-se sobre o que haveria de fazer a seguir. Imaginara Trevelyan a repostar, a resistir, a desafiá-lo, a fazer o pior? Porque teria pensado assim? Devido às recordações do defraudador da fazenda, esguio e rápido, liberto das suas roupas elegantes e maneiras efeminadas? Mas esse apercebia-se agora era um Trevelyan em perfeito controle da situação. O homem não tinha força genuína? Era uma fraude total? É uma oferta justa, Richard, disse timidamente William Hinsel. Muito bem, disse Richard e saltou da cama. Vista-se, Cilly, está perfeitamente ridículo. Depois de vestir com alguma dificuldade o fato macio, verde jade, bordado a azul pavão, Trevelyan seguiu Richard para o quarto das traseiras e sentou-se à escrivaninha de Anne-Marie. Willy Insel seguiu-o, na esperança de ver alguma coisa da inesperada fortuna de Richard. Só que Willy não se apercebeu de que Richard não tinha a mínima intenção de cobrar a promissória. Tudo o que Richard queria era fazer o homem suar nos dias seguintes, com a perspectiva de vir a perder 500 libras. A promissória seria pagável a Richard Morgan, de Clifton, e fora assinada J.N.O. Trevelyan. Richard examinou e rasgou-a. Outra vez, Silly disse, assine-a com todos os malditos nomes que tem. Metade não chega. No cimo das escadas, a tentação era grande. Richard aplicou a biqueira do sapato às nádegas magras de Trevelyan e atirou-o pela escada abaixo com uma cambalhota e um salto mortal, fazendo ecoar como um trovão o ruído do corpo a bater na fina divisória de madeira. Quando chegou ao pequeno quadrado da entrada, Trevelyan gritava a plenos pulmões. O defraudador da fazenda perdera já a calma. Agarrou-se à porta e caiu para o atalho, chorando e gritando para ser socorrido pelos vizinhos. Richard correu ferrolho e subiu as escadas, indo ter com Anne-Marie, mas sem Willy Insel, que descera imediatamente para a cave. Ela não se movera. Seguiu Richard com os olhos e viu-o atravessar o quarto até à cama e pegar no martelo. Devia matar-te, disse cansado. Ela encolheu os ombros. Mas não matas, Richard. Não está em ti, mesmo com o rum. E um sorriso surgiu-lhe na boca. Mas o Silly acreditou por um momento que o fizesses. Uma surpresa para ele, sempre tão confiante, tão cheio de si, tão apreciador de esquemas complicados. Ele deveria ter percebido que aquela observação traía um conhecimento mais íntimo de Silly do que um encontro de acaso numa cama. Mas alguém batia com toda a força à porta. Que se passa? Perguntou e desceu. Sim? O Sr. Trevelyan quer o relógio de volta, disse uma voz de homem. Diga ao Sr. Trevelyan que receberá o seu relógio de volta depois de eu tomar as minhas satisfações, vociferou Richard pela porta fechada. Quero o relógio, disse, voltando a entrar no quarto. O relógio estava ainda no parapeito da janela, embora a bolsa e a corrente tivessem desaparecido. Devolve-lhe, disse de súbito Anne-Marie. Atira-lhe pela janela, por favor. Eu seja cão se o fizer. Só o terá quando eu estiver disposto a isso. Pegou no relógio e examinou-o. Que presunção! Aço! Não há melhor. É a grande moda. Muito janota. O relógio desapareceu-lhe dentro do bolso, tal como a promissória. Vou-me embora, disse, sentindo-se enjoado. Ela saltou da cama num instante, enfiou o vestido e os pés nus nos sapatos. Richard, espera. Willy, Willy, vem ajudar-me, gritou. Willy apareceu quando chegaram ao fundo das escadas, com o rosto pálido. Então, Richard, que vais fazer? Deixa estar. Se estás preocupado com o Silly, não é preciso, disse Richard, saindo para o atalho e inspirando o ar puro. Já cá não está. O espetáculo terminou há 2 minutos. E partiu em direção a Brandon Hill, Anne-Marie de um lado e Willy do outro. 3 vagos contornos na escuridão de breu, num local não iluminado pelos candeeiros. Richard, que me acontecerá se te fores embora? Perguntou Anne-Marie. Não me importa, senhora. Dei-lhe a honra de fazer o Silly pensar que era minha mulher. Mas não quero uma mulher como a senhora para minha esposa. A verdade é só essa. O que vai mudar para si? Ainda tem o seu emprego. E o Silly e eu tratámos de que a sua reputação se mantivesse pura. Sorriu sem alegria. Pura. A senhora é uma prostituta inveterada. E eu? Perguntou Willy, pensando nas 500 libras. Vou ficar na Cooper's Arms, com o caso da fazenda quase a ser tratado. Temos de nos apoiar um ao outro. Vamos contigo, até ao lado lá do monte, ofereceu-se Willy. Não, leva a senhora para casa. Não é seguro. Assim se separaram na noite, um homem e uma mulher, voltando a Clifton Green Lane, o outro caminhando pelo atalho de Brendan Hill, sem temer os perigos. A senhora Mary Meredith parou à porta de sua casa, satisfeita por ter chegado, mas interrogando-se acerca do intrépido caminhante abandonado pelos companheiros. Tinham falado em voz baixa e pareciam de boas relações, mas não tinha ideia de quem eram. Os seus rostos estavam invisíveis na noite de setembro. Demasiado vazio para se sentir mal, Richard dirigiu-se a casa, sentindo o efeito do rum muito mais do que durante o calor do confronto. Que coisa! E o que haveria de dizer ao pai? Mas pelo menos posso dizer que o fogo se extinguiu. Terminou a carta para o Sr. James Thistlethwaite no dia seguinte, último dia de setembro de 1784. Não sei o que me deu, Jem, exceto que não gosto do homem que encontrei dentro de mim, amargo, vingativo e cruel. Não é só isso. Encontro-me na posse dos dois artigos que menos quero neste mundo: um relógio de aço e uma promissória de 500 libras. O primeiro devolverei assim que conseguir suportar olhar para o rosto de Cilly Trevelyan, e a segunda nunca apresentarei ao banco para que me seja paga. Quando lhe devolver o relógio, rasgo-lhe adiante do nariz e amaldiçoo o rum. O pai mandou um homem a Clifton buscar as minhas coisas para que nunca mais precisasse de voltar a ver Anne-Marie. Falsa! Desde os cabelos da cabeça aos cabelos, não o direi. Que louco fui! E já com 36 anos. O meu pai afirma que eu deveria ter tido uma experiência como a de Anne-Marie aos 21 anos. Quanto mais velho é o louco, pior. É o que ele diz, com a sua habitual graça. Mesmo assim, é um homem excelente. Tudo isto me fez compreender coisas a meu respeito de que não fazia a mínima ideia. Envergonha-me ter traído o meu filhinho, embora nada tenha sabido dele ou do seu destino, desde o dia que conheci Anne-Marie até hoje, dia em que acordei já sem sentir o efeito do seu feitiço. Talvez que um homem precise de uma paixão sexual, mas em que terei eu ofendido Deus para que ele escolhesse esta ocasião de perda e desgosto para me pôr à prova de um modo tão horrível? Escreve-me, por favor, Jem. Entendo que seja muito difícil fazê-lo, depois das notícias que mandamos acerca do William Henry, mas gostaríamos de saber de ti. Estamos preocupados com o teu silêncio. Além de mais, preciso das tuas sábias palavras. De facto, tenho necessidade urgente delas. Mas se o Sr. James Thistlethwaite tencionava responder, a carta não chegara ainda à Cooper's Arms no dia 8 de outubro, quando dois homens, de aspecto sóbrio, vestindo fatos castanho claros, entraram na taberna. Richard Morgan? Perguntou o que vinha à frente. Sim, respondeu Richard, saindo de trás do balcão. O homem aproximou-se bastante para poisar a mão direita no ombro esquerdo de Richard. Richard Morgan, venho prendê-lo, em nome de Sua Majestade, o Rei Jorge, por acusações feitas pelo Sr. John Trevelyan, Cilly Trevelyan. William Hinsel? Perguntou a seguir. Oh, guinchou Willy, escondendo-se no seu canto. De novo, a mão no ombro. William Insull, venho prendê-lo em nome de Sua Majestade, o Rei Jorge, por acusações feitas pelo Sr. John Trevelyan, Silly Trevelyan. Acompanhe-nos, por favor, e não tente causar aborrecimentos. Temos mais 6 homens à porta. Richard estendeu a mão ao pai, que ficara estupefacto e abrira a boca para falar, antes de ter consciência de que não fazia ideia do que iria dizer. O Beguim empurrou-o, pondo-lhe entre as omoplatas a mesma mão que poisara com força sobre o ombro de Richard. Nem uma palavra, Morgan, nem uma palavra. Olhou em redor da taberna silenciosa. Se quiserem saber do Morgan e do Insel, encontrá-los-ão na Bristol Newgate.